mas parecem frases decoradas que Deus cansou de ouvir. Há momentos que a solidão aperta o peito e dói o coração, mas não vou desistir. Vou andar de joelhos, vou andar de joelhos.